Essa fotografia retrata, no primeiro plano, dois homens ajoelhados no barro, utilizando bateias para peneirar a lama em busca de partículas de ouro. Suas expressões e posturas indicam exaustão e concentração. Um homem à esquerda encara diretamente a câmera, suas mãos mergulhadas na bateia molhada, refletindo a dureza do trabalho e o esforço físico exigido. Seu rosto e braços estão cobertos de sujeira e ele usa um gorro, possivelmente para se proteger da poeira ou do sol. Ao lado dele, um outro garimpeiro de cabelos encaracolados está inclinado para a frente, também segurando uma bateia. Sua posição evidencia a dedicação ao processo manual de separação do ouro, enquanto sua pele suja de lama reforça a atmosfera árdua da cena. Logo atrás, um terceiro homem de porte robusto observa a atividade. Ele veste um gorro, tem um pedaço de pano jogado sobre o ombro e carrega uma expressão atenta, possivelmente supervisionando o trabalho ou aguardando sua vez. A iluminação precária do local é destacada por uma lâmpada solitária pendurada por um fio, balançando no centro da imagem. Seu brilho contrasta com a poeira e a névoa ao fundo, onde se vê um grupo de pessoas circulando, além de algumas tendas e estruturas improvisadas que compõem o cenário do garimpo. A composição da foto é poderosa, com camadas de profundidade que evidenciam os trabalhadores em primeiro plano e a movimentação ao fundo, criando uma sensação de dinamismo e intensidade. A imagem transmite não apenas a dureza do trabalho manual e a busca incessante por ouro, mas também as condições precárias e a vida cotidiana no garimpo.